meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, vem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunharei a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra. Pode aprovar. Vamos sentando e cantando com alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira com justiça. Julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira com justiça. Julgará. Repetir, uma vez mais. Vamos lá. O Senhor julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira com justiça. Julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira com justiça. Julgará. Veja, o Senhor nos deu a graça de cantarmos de maneira assim, bem brasileira, não é? Muitas e muitas vezes esse refrão. O Senhor virá julgar a terra inteira. É maneiro, mas é verdade. Com justiça. Sim, com justiça julgará. Julgará. É a grande realidade, não é hipótese. Virá julgar a terra inteira. E de que jeito? Com justiça julgará. Meus irmãos, o verbo julgar, lá na linguagem dos judeus, é o mesmo verbo usado para peneirar. Porque os judeus de início não tinham muitas ideias abstratas. As ideias deles eram todas muito concretas e por isso também as palavras deles eram todas muito concretas. Eles eram um povo lutador. Aquela terra era uma terra super árida, pouquíssima água, muita pedra, muita areia. Para sobreviver naquela terra era preciso ter realmente firmeza. Tutano, vértebra. E eles tinham. Por isso justamente as ideias e as palavras deles eram todas muito concretas. E eles conheciam muito bem o verbo peneirar, porque muitas vezes precisavam peneirar, principalmente peneirar o grão. Aqui no Brasil a gente faz muito o peneirar o café. Eles peneiravam trigo e tantos outros cereais. E até bonito, né? É artístico ver a pessoa peneirando quando peneira bem, porque enche aquela peneira de grãos e vai peneirando, depois dá aquela jogada para cima assim, o grão sobe, não é apenas para fazer arte, não, porque daquele subir do grão, aquilo que ainda são folhas, é ainda cisco, aquilo sai fora. O grão é mais pesado, cai. E o cisco fica, é assim que vai se limpando, e o grão vai se libertando de toda aquela sujeira. Claro que eles não tinham isso, mas se eles tivessem que escolher feijão, como nós escolhemos feijão, eles chamariam isso também de julgar, porque quando eles pegavam o grão e peneiravam o grão, eles chamavam isso de julgar, e o julgar era, portanto, separar o bom do ruim, daquilo que era sadio do que era estragado. Portanto, se eles pegassem o feijão e pegassem os feijões bons e tirassem de lado os feijões carunchados, quebrados, estragados, pedras que havia no meio, terra que havia no meio, cisco que havia no meio, eles chamavam aquilo de julgar. O que que o Salmo está dizendo? O que que a palavra? O Senhor virá julgar a terra inteira com justiça. Julgará. Imagine isso, o Senhor agora julgando, peneirando a terra inteira. O Senhor virá julgar a terra inteira com justiça. Foi pena que vocês estavam despreparados, porque é aí que precisava ter, ser maneiro, né? Vocês estavam despreparados, vamos pegar para valer já já. Porque imagine o Senhor peneirando a terra inteira. Portanto, não é mais grão, é a terra e a terra inteira. E é isso que a palavra está dizendo. E é claro, ele não vai peneirar a terra, ele vai peneirar o quê? Gente, vai peneirar a nós. E você, meu filho, está na peneira. Eu estou na peneira. Imagina agora o Senhor, e veja, tanto o Salmo como a profecia de Malaquias não dão para nós uma hipótese. Não, eles estão dizendo que vai. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Ele não vai peneirar por peneirar, não. Ele vai peneirar com justiça. Quer dizer, o que for terrão, o que for sujeira, o que for grão de feijão, carunchado, ele vai ter que colocar de lado. Não é que o Senhor seja mal, e porque ele é mal, não. A dona de casa que tira o terrão, que tira o cisco, que tira o feijão carunchado, ela não é má. Pelo contrário, ela está preservando a sua família e a sua comida. Ela faz aquilo que é justo. Ela faz aquilo que é justo. Pelo contrário, seria uma mulher desmanzelada, que pegasse o feijão de qualquer jeito, que deixasse no meio o torrão. Você gostaria que a sua mãe fizesse isso? Tenho certeza que a sua mãe nunca fez isso. Outras pessoas podem ter feito, até você, quem sabe, mas a sua mãe, não. Imagine-se agora, você na terra. E meus irmãos, nós temos grandíssima probabilidade de vermos o Senhor vindo na glória. E vendo o Senhor vir para julgar a terra inteira. A nossa geração já tem todos os sinais de que isso pode acontecer na nossa geração. E se não acontecer, nós já nos safamos. Já nos tornamos grãos valiosos, porque a verdade é essa: se o Senhor não vier, nós vamos. Domingo passado morreu o nosso bispo emérito Dom João. Ele já estava com 80 anos, mas interessante, Dom João estava com plena saúde. Até depois que ele tornou-se emérito, aos 77 anos, quase 78, ele melhorou muito de saúde, porque já não tinha todas aquelas responsabilidades próprias de um bispo, que está todos os dias com todas as tarefas próprias de bispo, as preocupações. Ele até melhorou de saúde. Dom João estava muito bem. Ele foi pego de improviso. De improviso. Algo que nem se esperava, podia se esperar algo do coração, não. Foi um derrame de aorta na região do estômago. Uma coisa totalmente inesperada. E que Dificilmente alguém escapa de uma situação como essa. E o Senhor o levou. Ele acreditava de que a vinda do Senhor está próxima. Só que ele não viu o Senhor vindo, mas ele foi para o Senhor, e ele, domingo passado, se encontrou com o Senhor. O nosso bispo, aqui da nossa diocese, domingo passado, se encontrou cara a cara com o Senhor. Meus irmãos, todos nós, ou Jesus vem ou a gente vai. Dá na mesma, não é verdade? Dá na mesma. Eu não sei o que é mais duro, acho que é mais fácil Jesus estar vindo e se encontrar com todos nós do que eu sozinho ter que ir e me enfrentar cara a cara com o Senhor. Verdade ou não é? É, Dom João, né, Nelsinho? Onde é que está o Nelsinho? Está aí. Ô, Dom João, né, Nelsinho? Era mais fácil Jesus vir e se encontrar com nós todos. Mas o nosso bispo Dom João, Deus quis que ele fosse. E veja bem, domingo passado, ele se encontrou cara a cara com o Senhor. E nessa hora o Senhor vai ver que grão sou eu. Que grão sou eu. Ou se eu infelizmente sou um terrão no meio do feijão. Ou se me tornei um cisco no meio do feijão. Gente, o bonito é que tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Porque, claro, aquilo que é terrão e nunca vai se tornar grão de feijão. Aquilo que é cisco, infelizmente, o feijão que foi carunchado não vai deixar de ser carunchado. Até se você colocar aqueles feijões na água, os carunchados vão subir, não é isso mesmo? Os carunchados vão subir. E até é mais fácil você tirar os carunchados assim. Então, um carunchado não vai deixar de ser carunchado. Mas que beleza. Conosco é diferente. Estamos no tempo ainda de nos transformarmos. Meu filho, minha filha, se você está vivendo como um terrão no meio da igreja. É. Porque, desculpe, há muita gente disfarçando para si mesmo, disfarçando diante dos outros, disfarçando para a família, ou alguns que são de cara lavada, estão sendo errados mesmo e pouco se incomodam. Mas seja você quem for, se você é terrão, o Senhor está dizendo, ou eu venho ou você vai, mas nós vamos nos encontrar cara a cara. Mas não é para nos castigar, não, nem é para nos amedrontar, não, é para dizer, meu filho, isso vai acontecer. E para você vir para mim, porque você é meu, você é minha, desde toda a eternidade eu já te amei, já te escolhi, já te quis para mim, você nem precisava existir, eu quis que você existisse, para que você fizesse parte dos meus. Eu nunca te criei para te condenar, de jeito nenhum, eu nunca te criei para você ser mal, eu nunca te criei para você se perverter, não. Foi por amor que eu te amei, e porque eu te amei, eu te escolhi, e eu escolhi o tempo, escolhi a família, escolhi a situação, mesmo no meio de dificuldades, eu sabia que haveria dificuldades, eu dei, estou dando tudo para que você chegasse até mim, e é isso que eu estou esperando. Eu sei que o mundo está mal, muito mal, o mundo está cheio de torrões, está cheio de terra, está cheio de muitas coisas erradas. Mas você pode ser grão saudável no meio desse mundo, e é isso que eu espero de você, e eu quero dentro em breve colher você. Você pode se assustar dentro em breve, mas, meus irmãos, o que, que são 100 anos? E o que, que são 80? Nosso bispo morreu sábado passado com 80 anos. O que, que são 80 anos? O que são 60? Interessante, quanto mais a gente sobe, mais perto a gente está, né? É. Eu já vou para os 68. Quanto eu tenho pela frente? Não sei. Não sei. Mas tem gente que com muito menos idade morreu. O padre Antônio Carlos está vindo, porque justamente um jovem, cheio de vida, jovem, completamente jovem, na explosão que aconteceu sexta-feira agora, aqui em Lorena, uma tremenda explosão da fábrica explosivos. A fábrica de explosivos explodiu. Muitas vítimas, entre eles esse jovem, ele veio lá da Bahia, porque conhece muito a família, chorou junto com a família. Aquele jovem nunca esperava que naquele dia de manhã cedo, indo para a fábrica, naquele dia, na metade do dia, aquilo iria acontecer, e aconteceu. E na sexta-feira, cada um deles, esse jovem, amigo do padre Antônio Carlos, se encontrou face a face com o Senhor. Se encontrou face a face com o Senhor. Meus irmãos, a nossa fragilidade é muito grande. O nosso corpo, por um lado, ele é maravilhoso, mas por ser maravilhoso, ele é frágil. Como aconteceu com o nosso bispo. A gente olhava muito o coração dele, a pressão dele, mas a coisa foi estourar num outro lado que ninguém esperava. Os médicos que o acompanhavam não esperavam, ele também não ia muito ao médico não, porque ele tinha boa saúde, mas ele era bem acompanhado. Dom João foi sempre muito metódico, muito disciplinado, quem conhece isso, em tudo ele era muito disciplinado. Mas a verdade é essa, que todos nós, até num acidente automobilístico, qualquer tipo de acidente, a gente vai se encontrar com o Senhor. E o mais bonito é o seguinte, que agora estamos no tempo da nossa transformação. Por amor de Deus, se você percebe que é um grão carunchado, o Senhor pode transformar você. E a primeira coisa é reconhecer que, Senhor, infelizmente, mas eu sou um grão carunchado. E eu não quero ficar com um grão carunchado. Gente, muita gente acha que isso é radicalismo, que isso é exagero. Não, não, não, não, não, não, não, não. No céu só vai conseguir entrar os grãos grãos. Até eu podia dizer, é como colocando aqueles grãos todos de feijão na água. E você pode até remexer, e é bom remexer, porque daí a terra sobe, o cisco sobe. Mas os grãos para valer, os grãos descem. Você precisa ter densidade, você precisa ter peso de santidade na sua vida. Eu sei que é duro, ainda mais no mundo de hoje. É justamente porque o mundo de hoje é o que é, que ele não é para moles. E deixa eu dizer, o céu não é para moles. E infelizmente há muito cristão mole, ou aquela outra palavra que eles colocam um mole com uma outra palavra antes. Há muito cristão, não sei o que é lá, mole. E você não pode ser. E você não pode ser. Você senta muito facilmente. Você escora muito facilmente. Você se deixa levar muito facilmente. Não, o céu é feito de pessoas de vértebra, de pessoas tenazes, de pessoas que lutam pela sua santidade, porque especialmente no mundo de hoje é duro, mas é preciso dizer um não ao pecado. Quando é que vamos ter juízo nessa nossa cabeça e romper definitivamente com o pecado e todas as outras coisas que o príncipe desse mundo faz para levar-nos para o lugar onde ele está, gente? Porque o príncipe desse mundo, que vive distribuindo prazeres, que faz com que a gente ganhe dinheiro pela corrupção e todos os outros meios, para dar tudo aquilo que a nossa carne gosta, tudo aquilo que o nosso corpo gosta, para nos dar todas as sortes de prazeres e fazer-nos experimentar todas as espécies de emoções fortes. Ele não faz isso porque nos ama, não. É ao contrário. É ao contrário. Desculpe, ele está cevando a gente como a gente ceva animal para ir para a faca. Por que a gente ceva porco? Por que a gente ceva boi? Por que a gente ceva outros tipos de animais? Cevar é engordar, né? Você até põe lá confinado, dá bastante alimento, e alimento bom, gostoso, ração, do jeito que o animal gosta. Fica confinado, não precisa andar muito, não precisa procurar o alimento, tudo confortável, tudo confortável. Até de noite tem luz, assim o animal não fica no escuro, e não ficando no escuro, né? Ele vai comer mais vezes durante a noite, tem água, tem sal, tem tudo, lá para o porco também, não é que lavagem qualquer não, é ração, ração da boa. Mas tudo aquilo para quê? Está cevando o animal para quê? Está dando aquilo que ele gosta para quê? Para ir para a faca, para ir para a faca, para ir para a morte. Meus irmãos, o que o ladrão faz é justamente isso, e Jesus diz isso no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, é até fácil de guardar, João 10, 10, onde ele diz que o ladrão só vem para roubar e roubar de Deus, porque Deus amou você e criou você e trouxe você a este mundo para Ele. Você é de Deus, mesmo que você infelizmente perdeu a cabeça e não quer saber e tal, se você se decepcionou com pessoas de igreja, se você se decepcionou com instituições de Deus, se você se decepcionou até mesmo com o nome de Deus, porque pessoas fizeram coisas no nome de Deus, essas pessoas estão erradas, essas instituições estão erradas, mas Deus não, Deus não, Deus não. Deus amou você e escolheu você para Ele, para Ele. Mas o ladrão está aí para roubar você de Deus, ele está cevando você para roubar você de Deus, para você ficar acostumado no confinamento, com tudo aquilo que a nossa carne gosta. Porque as rações, o que são? É o tipo de comida que o animal gosta, e eles fazem questão de dar o tipo de comida que aquele animal gosta. Mas para quê? Porque gosta dele? Não. Gosta da carne dele. Gosta de vê-lo depois esquartejado, temperado, na panela ou no forno e devorado. É ou não é? É isso que o inimigo está querendo de você. Ele quer colocar você na faca. Ele quer acabar com você. Por isso ele está cevando muita gente. Não se deixe cevar. E aliás, o mundo está sendo o grande agente do inimigo para cevar a gente, para dar tudo aquilo que a gente gosta, a partir da televisão, a partir dos programas de televisão, a partir da música, a partir das novelas, dos capítulos e capítulos repetitivos das novelas. Ele está cevando a gente, e dá uma olhadinha também nas propagandas. O que eles fazem é justamente empurrar para você as coisas que eles querem vender, para lhe dar prazer, para lhe dar satisfação, para dizer que você merece, que você precisa, e mais isso, e mais aquilo, mais aquilo, e você entrar em dívida, e você entrar em contas, e você então tem que trabalhar mais, e na verdade, mesmo trabalhando muito, você não vai conseguir comprar tudo, você vai entrar em esquemas de corrupção, vai entrar em coisas erradas, vai tirar vantagens, vai ficar com o dinheiro dos outros para você, tudo para te estragar. Ele vive mostrando para você, não, deixa disso, família, para que ser fiel para a mulher? Não, claro, você especialmente que é homem, não, claro, você precisa mostrar que você é homem, você pode conquistar mais uma, mais duas, mais três mulheres, você pode fazer programas, surgiu, deu moleza, você já emplacou, mas você mulher também não pode ser boba, se seu marido faz, os homens fazem, porque você não faz também, já foi muito trouxa, já perdeu muito, no passado, né, você foi muito capacho do seu marido, capaz até do seu pai, da sua mãe, né? Mas hoje você é livre, hoje você tem faculdade, você entende, você não tem uma faculdade, mas hoje você tem cabeça aberta, a televisão abriu a sua cabeça, as suas amigas, a psicóloga abriu a sua cabeça, hoje você entende as coisas, você tem que dar a volta por cima, ame também, sim, saia com os outros, faça programas, e o seu marido deixa para lá, e a sua família, me entendeu? Entendeu? Cevando você. Para quê? Para cevando você. Ele não quer a sua felicidade. Não, ele está cevando você, dando as coisas que você gosta, que a sua cabeça gosta, as coisas que você gosta de escutar. As coisas que você gosta de escutar. As coisas que nunca ninguém disse. Por necessidade a gente acaba atendendo a muita gente, não é? Quanta mulher coitadinha. Nesses dias, claro, você nem vai imaginar quem seja, porque inclusive nem é daqui. Eu recebi isso por carta, não sei se agora se por carta, se por e-mail. e nem foi a pessoa, foi minha irmã que me relatou que mais um desses casos que parece impressionante, ela justamente na sua sede de liberdade, é verdade que a mulher tem todo o direito de ser livre, mas na sua sede de liberdade, ela foi aprender a guiar, e claro, é bom que aprenda a guiar, só que acabou se apaixonando com o instrutor, apaixonou-se pelo instrutor, e a cabecinha virou completamente, completamente, e já são meses, que essa mulher que tem marido, que tem filhos, está completamente cabeça virada, buscando a sua felicidade. Ela sempre teve o direito de, vamos lá, não estou desprezando nenhum instrutor, trocar a família, trocar os filhos por um instrutor de alta escola, desculpe, é muito mau gosto, mas é o tipo do mau gosto do inimigo que embala tudo. Porque certamente aquele instrutor de muita lábia, enquanto instruía, instruía de outro jeito, ele falou coisas que nunca ninguém tinha dito para ela, é claro, para sair com ela no fim da aula de autoescola, claro que ele tinha a senhora lábia, e labiou uma vez, e labiou outra vez, etc, e saiu com ela, e ficou com ela, etc, etc, etc, cevou de tal maneira que ela ficou caidinha, e hoje sabe guiar, está livre, adquiriu a sua liberdade, tem o seu carro, que o seu marido deu, claro, mas perdeu o marido, perdeu a família, e não está encontrando o caminho de volta, e não está encontrando o caminho de volta. O que que o tentador quis? A felicidade dela? Não. Você vai me dizer que isso é felicidade? Inclusive fazendo a infelicidade dos filhos, do marido e da família inteira, porque a família está toda apavorada, e é claro que fica, é claro que fica, porque é uma filha se perdendo, é uma irmã se perdendo, é uma mãe se perdendo. Gente, nós temos que começar a criar juízo nas nossas cabeças e ajudar os outros a criarem juízo, porque realmente o inimigo está solto por aí, cevando a gente. Porque na verdade ele quer, ele está nos roubando de Deus, para nos matar, ir nos matando agora, como essa mulher foi matada, e matadinha, matada na sua fidelidade de esposa, matada como mãe, matada como dona de casa. Porque aquela pessoa me dizia no escrito, que até relaxar em casa e tudo mais, ela larga tudo, a casa está uma desordem, as crianças estão uma desordem, ela perdeu a cabeça completamente. O que o ladrão quer é roubar, matar, para depois, como disse Jesus, levar à perdição. Você vai ser trouxa de entrar nessa? Sai depressa, sai depressa, sai rapidinho, rapidinho, rapidinho, rapidinho, porque aí está a grande graça. Mesmo que você seja um terrível grão de feijão carunchado, carunchado, talvez carunchado pela sua culpa, talvez o crápula foi você, talvez a descabeçada foi você, você pode se transformar, e o Senhor te dá toda a possibilidade de se transformar. E pode ser que você não seja a pessoa errada, o erro não foi seu, você seja a pessoa vítima, que está sofrendo, sofrendo muito por causa da situação. Talvez você esteja até mesmo numa situação de erro, mas na qual você foi cair e agora não consegue sair, ou então nem erro você tem, você está levando as consequências do seu casamento, do seu marido, da sua mulher, está levando as consequências do seu pai, da sua mãe, das coisas que eles fizeram. Você pai, você mãe, está sofrendo as consequências dos erros, da droga, da prostituição do seu filho e da sua filha. O Senhor está dizendo, você pode mudar tudo, venha para mim, se aproxime de mim, eu posso fazer novas todas as coisas. E aí está o importante, porque o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Mas veja bem, é o julgar de peneirar, gente. E por que isso? porque de tal maneira o inimigo já minou a humanidade, que Deus não aguenta mais ver a situação dos seus filhos. Não é verdade que o mundo de hoje está quase impossível de se habitar? É ou não é? Não é só a violência, não é só a violência, é a pouca vergonha, é a pouca vergonha. Eu me sinto envergonhadíssimo da música popular brasileira. Meu Deus, claro, tem muita música boa que já ouve, e há muita música boa aparecendo, mas no meio de uma porcaria, que eu vou te dizer, porcaria de letra, porcaria de música, porcaria de ritmo. Música para cevar porco, para levar para a faca. E junto com a música, a novela. Gente, o mundo de hoje está terrível, terrível. E o Senhor sabe disso. E Ele não aguenta mais ver os seus filhos nessa situação. Por isso Ele vai ter que intervir. E Ele está avisando a gente. É por isso que no domingo de hoje, que é o último domingo do tempo comum, domingo que vem já é festa de Cristo Rei. Não sei se você sabe, a festa de Cristo Rei é a festa da vinda do Senhor. Por isso que é o último do último domingo. Hoje é o último domingo comum, e domingo que vem é domingo de Cristo Rei. É domingo onde nós festejamos Jesus que vem como Rei, como Senhor, nas nuvens do céu, com glória e com poder. A igreja todos os anos faz isso, especialmente nesses anos a igreja está caprichando para nós sabermos que mais dia ou menos dia o Senhor virá. Mas a nossa geração tem todos os sinais, e a nossa geração tem toda a necessidade que o Senhor venha, porque o único capaz de mudar a situação da face da terra é o Senhor. Os governos já não conseguem mais. Eu sei que há muita gente de boa vontade lutando, e nós vamos lutar até o fim. E nós cristãos temos que lutar até o fim, não podemos desanimar, não, não, não. Ao contrário, você viu a segunda leitura, os tessalonicenses, quando Paulo lhes falou a respeito de tudo isso, eles cruzaram os braços e nem trabalhar queriam mais. Não, é ao contrário, temos que trabalhar muito mais. Não é porque o Senhor virá, agora vamos nos acomodar, não, deixa o mundo correr, deixa o mundo se arrebentar. Não, é ao contrário. Não só temos que nos salvar, mas é preciso que os nossos se salvem, que os seus filhos se salvem, que o seu pai, que a sua mãe se salve, e ninguém se perca, ainda mais você sabendo que o inimigo está aí cevando, cevando, cevando, enganando, enganando, enganando. Veja a nossa juventude, veja a nossa juventude. O que os nossos jovens estão fazendo nos finais de semana? O que, que os jovens da sua cidade fizeram da sexta para o sábado? O que, que os jovens da sua cidade fizeram de ontem para hoje, que é domingo? Como amanhã é feriado, eles vão completar, né? E a dose vai aumentando. O que, que eles vão fazer dessa noite para amanhã, segunda-feira? E muitos, até porque amanhã vai ser feriado, né? Vão acabar de esborrachar amanhã à noite. O que, que os nossos jovens, os nossos filhos, e não fazem sozinho, com as nossas filhas, veja o que, que eles estão fazendo. Gente, é ou não é cevar? É ou não é levar para a morte, para depois levar à perdição? Eu imagino o coração de um pai, um coração de uma mãe nessa situação. E é por isso que temos que trabalhar muito mais. É por isso que temos que ser incansáveis, e temos que ter iniciativas, temos que ter criatividade. Ontem, graças a Deus, nós fomos até às 3 da manhã aqui na Canção Nova. Depois que acabou aquela beleza de show do Coração Solidário, começou, como é que chama o negócio que vocês fizeram? Chris Dancing? Ok, vocês falaram, eu não sei. Bom, ficaram aqui até às 3 da manhã de maneira cristã. De maneira cristã. É justo que os nossos jovens se alegrem, é justo que os nossos jovens dancem. Por que não? Quem disse que o Rei Davi dançou? As mulheres e os homens de Deus dançavam, os profetas dançavam. A liturgia deles era cheia de música, e um judeu é incapaz de rezar parado. Até quando ele está sozinho, é interessante, é bonito, né? O judeu pega o seu livro, né? ele reza assim. E falando, né? E falando. É até lindo, o judeu não é capaz. E agora quando canta, ah meu Deus do céu, quando canta, eles são daquele 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E o judeu então canta o salmo. Eu não sei, né? Mas o judeu sabe. E ao contrário de nós, ele é no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É lá que ele, e ele pula, ele levanta os braços. Quando eles se reúnem para louvar o Senhor, eles são incapazes de cantar os salmos sem dançar. É justo que os nossos jovens dancem, porque inclusive o Brasil é movido à música. Só que tem que ser música para formar filhos de Deus, desculpe, e não para cevar porco. Tem que ser música para cultivar filho de Deus, e não música para cevar porco. A gente ceva porco para levar para a faca, para levar para a morte, para levar à perdição. E é possível fazer isso, é claro, dobrou o trabalho. Nosso pessoal ficou ontem até as 3 da manhã, em televisão e tudo mais, e hoje cedo começou tudo de novo. O trabalho aumenta, gente. A nossa evangelização precisa ser cada vez mais assim. E veja bem, o anúncio da vinda do Senhor não é para nós ficarmos apavorados, não. É para evangelizarmos muito mais. E para evangelizarmos muito mais, nós vamos precisar trabalhar muito mais, investir muito mais, usar os nossos talentos, usar a nossa criatividade. O brasileiro é talentoso, o brasileiro é criativo, o brasileiro sabe dar um jeito, o brasileiro é maneiro. Como é que o brasileiro canta? Como é que o brasileiro canta uma coisa terrível como essa? O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Como é que o brasileiro canta isso? O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Olha que maneiro, que lindo. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça. Repete, deixe isso penetrar em você, olha a verdade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça. Por que que Deus deu esse maneiro para o brasileiro? Gente, para essa mensagem penetrar, é como óleo, esse jeito de cantar, entra ou não entra? Entra, entra nos ouvidos, entra no coração, entra na cabeça, se derrama pelo corpo inteiro, se derrama no nosso interior, é como óleo, é para isso esse maneiro. E Deus deu para nós isso. Veja, nós estamos proclamando uma verdade terrível. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Nós seremos o grão de trigo, eu e você vamos ser o grão de trigo na peneira, que o Senhor vai jogar no alto para ver quem fica e quem cai, quem voa e quem consegue cair, porque tem densidade. Não é moleza, gente, não é moleza. Mas só que graças a Deus, para essa verdade penetrar na gente, e a gente viver essa verdade, a gente canta maneiro. O Senhor virá julgar a terra inteira, comigo, com justiça julgará. E aí, é isso, essa é a criatividade. O Senhor virá julgar a terra inteira, julgará. Nós precisamos usar todos os nossos talentos, nós precisaremos usar toda a nossa criatividade, gente, para evangelizar, para dizer as verdades, para dizer as verdades mais duras, de jeito maneiro de brasileiro. E nós temos isso, outras nações não têm. Eles dizem essas coisas muito duras, nós não, nós dizemos maneiramente, mas dizemos para valer. Dizemos para valer. Depois vamos viver, vivemos de maneira, mas vivemos, porque é interessante, Jesus vivia de maneira, Jesus não perdia a cabeça, Jesus não se apavorava, Jesus não se angustiava, Jesus não entrava em desespero, não, dentro das situações mais difíceis, até mesmo quando um dos seus o traiu, Jesus não perdeu a cabeça, ele o recebeu com um beijo, porque Judas veio beijar Jesus, Jesus não tirou o rosto, a gente tiraria, eu acho que se eu fosse por mim, se eu não soubesse disso, é claro que eu ia tirar o rosto, eu era capaz de dar um tapa na cara, um soco na cara de Judas, mas Jesus não, ele não tirou o rosto, ele não perdeu a cabeça, não se deixou levar pelas emoções, claro que Jesus estava sentindo, ele disse isso na última ceia, ele chorou amargamente, ele chegou a suar sangue lá no Jardim das Oliveiras, sabendo o que lhe ia acontecer pela mão de um dos seus apóstolos, mas ele não perdeu, Jesus era maneiro, ele era maneiro porque ele era do Pai, porque ele orava constantemente ao Pai, é isso que Deus quer para nós, você inclusive não perca a cabeça não, eu não estou dizendo, muito menos o Senhor está dizendo para você perder a cabeça, para você sair aí aos trambolhões querendo logo salvar toda a sua família, falando na cabeça, não, até a nossa maneira de amar, a nossa maneira de perdoar, nossa maneira de ter paciência, e talvez você esteja vivendo isso, apenas você não sabia, que esse é o gesto, que este era o jeito certo, talvez você tenha esperado pelo seu marido que é infiel, desculpe, que é um sem vergonha, há tanto tempo, você está aguentando firme a sua família, apesar das misérias que o seu marido está fazendo, mas é isso mesmo minha filha, mas também pode ser que você homem, está com o coração espedaçado, porque foi justamente a sua mulher que perdeu a cabeça, talvez seja você que está sofrendo como pai honrado, por causa do seu filho, por causa da sua filha, por quem você deu a vida, por quem você gastou todo, por quem você deu um duro, para promover, para levar para a escola, para levar para a faculdade, e ele te deu um chute no seu traseiro, e está te tratando do jeito que está te tratando, mas você tem tido paciência, você tem tido amor, mas é isso mesmo, é por aí, e todos nós temos que trabalhar muito, todos nós temos que nos doar muito, todos nós temos que buscar criatividade, usar os nossos talentos todos, para salvar os nossos, e salvar muitos outros, e interessante, que às vezes pensa que só tem que salvar os seus, e como os nossos não conseguem ser pegos, a gente então para ali, e fica atônito, e não sai. Não, é o contrário, eu tenho esse testemunho da minha casa, da minha família, se você semeia no quintal do vizinho, Deus vai providenciar alguém que venha semear no seu quintal, se você cuida do quintal do vizinho, levando a salvação, salvando os filhos dos seus amigos, levando a libertação para o marido das suas amigas, para as esposas dos seus amigos, Deus vai semear no seu quintal, Deus vai providenciar alguém que vai atingir o seu filho, a sua filha, quem sabe a sua esposa que perdeu a cabecinha, talvez não, se Deus quiser, vai atingir o seu marido que é um sem vergonha. Deus tem feito isso, eu vejo isso na minha família, a partir dos meus irmãos e os meus sobrinhos, mas vejo isso entre os meus tios e daí entre os meus sobrinhos e os meus primos, e cada vez mais Deus levando e trazendo, é isso meu irmão, é isso minha irmã, isso não vai nos levar a cruzar os braços não, a trabalhar muito mais, Por quê? É uma coisa certa. O Senhor virá julgar a terra inteira. E por que Ele virá julgar? Porque Ele quer nos castigar? Não. Porque Ele quer acabar com a terra? Não, ao contrário. Ele vai fazer uma terra nova. E aí está o bonito. O Senhor, como disse a leitura de Malaquias, vai acabar com o ímpio, acabar com o mal, acabar com a maldade. É isso que Ele vai fazer. Ele vai acabar com a maldade na face da terra, toda injustiça, toda mentira, toda corrupção, toda malícia, toda depravação. Ele vai precisar até mesmo limpar fisicamente a terra. Não sei como Ele vai fazer, mas que Ele vai fazer. A Bíblia usa que Ele vai fazer isso com fogo e tal. Era maneira também deles imaginarem, porque até há muito tempo, até há bem pouco tempo, o jeito de nós purificarmos era pelo fogo. Até para a gente, ainda hoje, purificar uma seringa, uma agulha, purificar, hoje já não se faz mais isso, né? O instrumental de operação, de dentista, etc. Eles vão para aquelas, como é que chama mesmo? Aqueles, claro, é estufa ou então autoclave, isto, autoclave, com altíssimo calor, para purificar, para matar todos os germes, matar todos os, matar, acabar. Esse é o meio ainda que a gente tem, mas nós não sabemos qual é o meio que o Senhor vai ter para purificar a face da terra, limpar a face da terra de todos os males. Agora, o duro, o Senhor purificando a terra de todos os males, se houver maus fazendo o mal, vivendo o mal, Ele vai ter que também purificar a terra deles. E o Senhor não quer atingir ninguém. Veja, Ele quer tirar só o mal, só o mal. Mas se houver gente optando pelo mal, fazendo o mal, querendo o mal, enxafurdada no mal, Ele, na hora que vai tirar o mal, vai ser obrigado a também exterminar com eles. Mas não é vontade do Senhor acabar com ninguém. Você está me entendendo? Porque inclusive você percebe que gente que optou pelo mal, está fazendo o mal, quer fazer o mal e continua insistindo no mal, eles não estão longe, não. Talvez haja gente assim dentro da sua casa, verdade ou não é? Da sua casa, casa de quatro paredes, com um telhado em cima, com um solo embaixo. E se não está, graças a Deus, na sua casa, casa, está na sua família, onde entra os seus irmãos casados, com os filhos deles, está com os seus primos, com seus tios, com seus cunhados, com as suas cunhadas, com seus netos, com seus genros, verdade ou não é? Não estão longe, e o Senhor não quer eliminar nenhum deles, o inimigo sim. O inimigo quer aumentar a quantidade daqueles que fazem o mal, para quando o Senhor vier, também o Senhor acabar com eles. Mas o Senhor não quer. E é por isso que nós temos que lutar, para acabar com todos os males e acabar com todos os maus da face da terra. Você está me entendendo? Acabar com todo o mal, as coisas más, e acabar com todos os maus. Com todas as más, aqueles que optam e fazem o mal na face da terra, porque o Senhor vai ser obrigado a limpar a face da terra, para quê? Para fazer uma terra nova, com uma humanidade nova, onde não haverá mais mal. É o que diz o final do livro do Apocalipse: nem choro, nem morte, nem dor, nem doença haverá. Gente, essa terra é uma realidade, terra nova. Depois, muito depois, haverá o fim do mundo. Mas antes que venha o fim do mundo, nós vamos ver, para a glória de Deus, para que a humanidade de todos os tempos veja quem é Deus. Porque parece que muitas vezes Deus se torna um bobo para a nossa humanidade, né? Que não dá conta do recado, fez uma terra com uma humanidade que está nesse estado. Não, a humanidade vai ver, a humanidade de todos os tempos vai ver uma terra nova, com uma humanidade nova, como Deus sempre quis. Como Deus sempre quis. Nós vamos ver isso para a glória de Deus, para o triunfo de Deus e para a nossa alegria. E aí que está o bonito: você está sendo convidado não a ser trucidado pelo inimigo, por isso que ele está cevando você. Não, você não foi feito para ser roubado, matado e levado à perdição. Não, você foi escolhido por Deus para fazer parte desta humanidade nova, nesta terra nova, meu filho, que está chegando. Você é convidado, você é um candidato, uma candidata a fazer parte desta terra nova. Você é candidato a essa humanidade nova, onde não haverá mais mal nenhum, e nenhuma consequência do mal, que é morte, que é dor, que é doença, que é infelicidade, que é tristeza, nada, nada, só bem, só felicidade, só alegria, só verdade, só justiça, só amor, só paz. É isso que nos espera, e o inimigo sabe disso. Ele é tão covarde, tão sujo, que vive cevando a gente com os prazeres passageiros dessa terra já estragada, para acabar com a gente e levar a gente à perdição e fazer com que a gente, eu e você, não participemos dessa humanidade nova, nessa terra nova. Está me entendendo? Está me entendendo? E é por isso, Senhor, que agora nós fazemos a nossa opção, também de maneira formal. Senhor, enquanto nós escutávamos a tua palavra explicada, nosso coração já pulsava, Senhor, e já estávamos fazendo a nossa opção por ti. Tu sabes da sinceridade do nosso coração, e nós que já somos teus, Senhor, estávamos cada vez mais nos firmando em ti e pensando em outras pessoas e pensando em coisas que nós podemos fazer, em coisas que nós devemos fazer. Estávamos nos reanimando, Senhor, estávamos saindo da tristeza, estávamos saindo do desânimo, Senhor, para colocar a mão de novo na massa, Senhor, para voltar a trabalhar, para voltar a evangelizar, para voltar, Senhor, a salvar os nossos. Sim, tu sabes daquilo que aconteceu no nosso coração durante todo esse tempo, Senhor, mas agora nós ratificamos, e faça isso, nós ratificamos a nossa opção. Senhor, nós optamos por ti. Já fomos por demais enganados pelo inimigo, que na verdade não queria o meu bem, não queria a minha felicidade. Ele vivia me cevando e cevando os meus para levá-los à morte e depois à perdição. Por isso, Senhor, eu renuncio ao príncipe desse mundo, ao enganador, ao covarde, ao sujo, ao mentiroso. Eu renuncio, Senhor, ao demônio, príncipe desse mundo, que tem comandado esse mundo mau, esse mundo contra ti. Eu renuncio. Eu renuncio todo o mal, renuncio todo o pecado. Vai fazendo isso no fundo do coração. Renuncio a todo o pecado. Eu rompo, Senhor, agora, de maneira definitiva, com o pecado na minha vida. Não há, não tem lógica, Senhor, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de caruncho, Senhor, não tem lógica. Porque do contrário, se eu admito um carunchinho, ele vai carunchando todo o meu ser, igualzinho o feijão, Senhor. Eu não posso admitir nenhum tipo de caruncho, não posso. Não é porque é um carunchinho só, ao contrário, Senhor, eu renuncio a todo caruncho, todo pecado, e vou lutar contra, Senhor, mesmo na minha fraqueza, e justamente por causa da minha fraqueza, e sabendo que a qualquer hora eu posso me encontrar contigo, como o nosso bispo no domingo, como esse jovem na sexta-feira, se encontrou contigo face a face, porque eu posso me encontrar a qualquer hora contigo face a face, Senhor, cara a cara. Eu não quero admitir mais nenhum caruncho na minha vida, nenhum pecado na minha vida. Eu renuncio ao pecado, Senhor, para valer, e quero, Senhor, seguir um caminho de luta, um caminho de santidade, um caminho de busca, Senhor, também um caminho de evangelização. Senhor, eu me entrego a ti, e eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo, derramado agora sobre nós, porque é só no teu Espírito Santo que nós vamos conseguir isso, Senhor, só no Espírito Santo. Que pelo teu Espírito Santo derramado sobre nós agora, Senhor, pelo teu Espírito Santo enchendo-nos completamente, Senhor, até o fim, batizados no Espírito Santo, imersos no Espírito Santo, que nós, Senhor, nos tornemos a cada dia mais novas criaturas, para sermos a humanidade nova no mundo novo que a cada dia está mais perto. Senhor, eu quero, e essa é a minha opção, eu quero ser uma criatura nova, um homem novo, uma mulher nova, no mundo novo que a cada dia está mais perto. Porque eu tenho a certeza, o Senhor virá julgar a terra inteira com justiça, julgará. O Senhor virá para valer a terra inteira com justiça. Eu creio, Senhor, julgará. Sim, eu creio e eu protesto isso. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça Ele julgará. Com justiça. Ele vai fazer justiça aos maus. E por isso fará justiça aos bons. Vai ficando em pé. O Senhor virá julgar. O Senhor virá. É certo, Ele virá. É certo, Ele virá. A terra inteira. Com justiça. Com justiça. Com justiça. Ele vai fazer justiça àqueles que não quiseram saber de justiça. Fará justiça aos bons, aos justos. O Senhor virá julgar. E vai trazer a terra nova. E vai trazer a humanidade nova. Justiça julgará. E agora levante a sua mão direita e professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Nós cremos nisso. O Senhor virá julgar a terra inteira. Nós cremos nisso, Senhor. Cremos. Cremos e protestamos. E por isso toda a nossa vida se muda. A vivência da nossa fé se muda. O nosso trabalho se muda. O nosso apostolado se muda. A nossa garra, Senhor, se muda. Porque nós cremos nisso e professamos isso, Senhor. Tudo se muda na nossa vida, porque nós cremos nesta verdade. Amém.